Rádio USP apresenta... Tempo de Concerto. Hoje você vai ouvir... Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. No programa de hoje, obras de Mozart, mais precisamente, obras para cordas. Ouviremos do compositor o quarteto A Caça, da série de 6 quartetos intitulados Quartetos Haydn, por serem dedicados ao compositor Joseph Haydn e publicados em 1785. Dentre eles, o quarteto A Caça talvez seja o mais conhecido, e o nome foi dado posteriormente por arremeter-nos à situação de uma caçada conduzida pela estrutura rítmica empregada. A outra obra que ouviremos hoje é um quinteto para cordas que Mozart, na sua totalidade, escreveu 5. E o que ouviremos hoje é o quinteto em Mi bemol maior, índice Köchel 614, para dois violinos, duas violas e violoncelo. Segundo relatos do próprio compositor, ele achava difícil compor para quarteto de cordas, enquanto que, no caso dos quintetos, o fez nos últimos 4 anos de vida. O quinteto que ouviremos hoje é o último quinteto que Mozart escreveu já no ano em que viria a falecer. Ouviremos de Wolfgang Amadeus Mozart o quarteto para cordas em Si bemol maior, índice Köchel 458, A Caça, com os movimentos Allegro, Vivace, Assai, Menuetto Trio, Adagio, Allegro Assai. Os intérpretes serão os membros do quarteto Franz Schubert de Viena. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. ouvimos de Wolfgang Amadeus Mozart o Quarteto para Cordas em Si bemol maior, Köchelverzeichnis 458, intitulado A Caça, com o Quarteto Franz Schubert de Viena. Agora ouviremos o Quinteto de Cordas em Mi bemol maior, índice Köchel 614, com os movimentos Allegro di molto, Andante, Menuetto, Allegro. Os intérpretes são o Orlando Quartet, juntamente com Nobuko Imai, viola. Thank you. Thank you.

ouvimos o Quinteto de Cordas em Mi bemol maior, índice Köchel 614, com Orlando Quartet e Nobuko Imai viola. Agradeço à amiga Adriana Schincariol Verselino pela gravação do programa de hoje. Até a próxima semana. Trabalhos técnicos, Márcio Ortiz. Você ouviu Música de Câmara. Produção e apresentação, Alexandre Ficarelli.